tal e continuamos. E depois basta fazer um sinal. Há uma coisa e um aspecto que é muito interessante. Durante, entre 62 e 64, e depois estendendo-se para 65 também, há um ambiente de discussão. Eu diria que, em comparação com Portugal, existia um ambiente de muito maior liberdade no Vaticano do que nas cidades em Portugal, portanto, do que no país. Depois de João XXIII, de Paulo VI, todos os papas que seguiram foram papas que participaram ativamente no Concílio Vaticano II. Alguns deles até considerados bastante utópicos. Mas nenhum deles, enfim, com alguns laivos de exceção, mas depois nunca acabaram por ser exceção, nenhum deles acabou por cumprir verdadeiramente o Concílio Vaticano II naquilo que tinha de utópico, naquilo que tinha de verdadeiramente jovem e revolucionário. Porquê é que acha? E agora aqui, mais rapidamente, para depois poder passar aqui para a Alice. Eu penso que há uma coisa muito interessante na vida da Igreja e que está muito definida na linguagem inglesa. Trabalha-se muito step by step, passo a passo. E, por exemplo, há um bocadinho o Miguel falava ali do problema todo da sexualidade, penso que é um problema interessantíssimo. A minha tese de mestrado é sobre essa temática. E eu considero que, de facto, é um dos elementos mais interessantes que nós, em Igreja, temos que explorar, temos que estudar. E houve um silêncio total durante séculos, milénios, curiosamente. E o primeiro Papa que abriu uma porta de reflexão sobre isso foi o João Paulo II, no celebérrimo documento Familiares Consórcio, ao definir sexualidade de uma maneira diferente, no número 37, em que diz textualmente: a sexualidade não é uma atividade, é um dinamismo. E depois acrescenta: é um dinamismo que atinge a vida toda do homem, desde a concepção até à morte, portanto não tem idade, é para todas as idades, e o leva à realização de si, de cada um, no projeto de vida que cada um faz. É muito interessante esse número 37, precisamente do documento Familiares Consórcio. Mas ele não se limitou a dizer isto num documento. Ele, durante 3 anos, todas as quartas-feiras, fez um discurso sobre a sexualidade. O problema da corporeidade, o problema da relação da corporeidade com a espiritualidade. São 180... Está publicado num livro grosso, fantástico. Vale a pena ler com cuidado. Eu tive que o ler mesmo todo até ao fim, precisamente por causa do mestrado que estava a fazer. E os que são têm ideias luminosas. Agora, um Papa, a certa altura, e aqui neste caso aparecia o João Paulo II diferente do Wojtyła, estou a dizer, não sei se repararam o que eu disse, João Paulo II diferente do Wojtyła, é que quando chega a João Paulo II, a certa altura começa a refletir de uma maneira diferente do que, em determinadas alturas, entalado na Polónia, estava um pouco crucificado. E então começou a sentir uma certa liberdade também neste campo, sobretudo no estudo da corporalidade. Porém, arrastar a comunidade inteira até compreender completamente que aquilo que se diz é o que se deve fazer, vai um passo enorme. Portanto, a Igreja caminha muito devagarinho. Lamentavelmente, gostávamos que um decreto pontifício resolvesse tudo. Não é possível. Tem que ser step by step, passo a passo. E é assim que o Espírito Santo vai realizando tarefa. Claro que nós, que estamos mais metidos nos acontecimentos, gostaríamos de que o problema fosse muito mais rápido. Há dias celebraram-se, e falou na Humanevita, celebraram-se precisamente os 40 anos da Humanevita. A Humanevita foi publicada no dia 6 de agosto de 1968. E é curioso que, por volta desse mês, de 2008, começaram as celebrações. Um grande professor de ética, que eu aprecio muito, teve esta expressão ao ser, é um sacerdote, ao ser consultado sobre se a Humanevita mantém a atualidade ou não mantém a atualidade. Os discursos normais são todos que mantêm a atualidade, os discursos intra-eclesiais, dentro da Igreja. Este rapaz dizia uma coisa muito interessante, que nos obriga a pensar. Dizia assim: uma proposta que, na generalidade, não é aceita, e que durante 40 anos não é possível ser assumida pela grande maioria, tem alguma coisa de vício. Precisa de ser refletida. Eu penso que esta é normalmente a posição da Igreja nos grandes problemas. A certa altura sente-se que há um problema que está de pé, precisa de ser estudado, refletido, mas não se vai logo dizer, passa a ser assim. Demora tempo, demora tempo. Curiosamente, eu direi que também demorou tempo o concílio. Do pré-concílio, com um concílio que se imaginava uma coisa fácil, até um concílio que levou a muito estudo, muita reflexão, muito debate. Para mim, a expressão máxima é, de facto, o documento fundamental da identidade da Igreja. E esse documento teve 13 versões diferentes. E a última versão é quase em contraditório com a primeira versão. Portanto, isto é a vida da Igreja. E nós sentimos que a vida da Igreja é assim, sentimos que a Igreja está viva, caminha. Às vezes não com a velocidade a que nós desejávamos. Muito bem. Muito bem. Podem como... Ah, ali. Então, Frei Bento. Ah, era o Frei Bento. Quem nos reuniu aqui é um movimento, nós somos Igreja. Mas depois a discussão passa toda para o lado dos papas e dos bispos. E dos pais. Quer dizer, nós somos Igreja de vez em quando. Porquê? Porque o padre Feitor Pinto tem toda a razão de dizer, tudo é muito lento, mas exageradamente lento. Porque a gente diz Espírito Santo e tudo isso. Eu nunca tive problemas nenhum com Deus, nem com o Espírito Santo, porque não tenho que dar instruções. O problema é da comunidade humana eclesial. E então, se tudo é decidido a nível de bispos e padres e papas e concílios, é evidente que leva muito tempo. Porque leva muito tempo porque o resto não entrou na dança. E a questão toda está, precisamente, até nesta formulação do movimento que nos convocou para aqui, que é, nós somos Igreja. O definir num documento que somos Igreja, mas depois não dar pernas às pessoas para se afirmarem como somos Igreja, é paralisante. Quer dizer, nós somos todos Igreja, vós sois todos Igreja, mas quietinhos, está bem? Na sequência do que disse o Frei Bento e na sequência do que aqui foi dito, eu pergunto-me, afinal, qual é a Igreja? Temos a Cúria, por um lado, e depois, 50 anos depois, quando vamos ver o desenho do mapa do mundo em termos de Igreja, de colocação na primeira sessão do concílio e nos tempos em que nós vivemos, sabemos que, por um lado, há a posição conservadora da maioria dos bispos italianos na época e de os países do sul, por exemplo, Espanha, e depois vemos que Ásia e África, América Latina e os países do norte da Europa são considerados progressistas. Aí o grande sofrimento do Papa e de todos os presidentes, e que eu acho que dura até hoje, é justamente este desconforto. Sendo Igreja, como todos nós somos, quando temos uma vivência religiosa em alguns dos países cujos líderes religiosos são considerados progressistas, a experiência é uma, e noutra, como aliás está acontecendo muito em Portugal, a experiência é outra. Por isso, confirmando ou concretizando um pouco aquilo que o Frei Bento disse, entrar na dança sendo Igreja, hoje em dia, é difícil, porque o próprio povo de Deus acaba não tendo expressão possível numa Igreja que maioritariamente não aceita as diferenças. No tempo que vivemos, eu acho que a grande questão é esta. Por isso, existe a palavra que nós lemos e tentamos viver, existe a consciência e depois qual é a orientação temporal, que também essa é importante na igreja que se vive. Era uma questão. Faça favor. Eu queria pôr aqui só uma questão-pergunta, que é a seguinte. A todos os debates... Não se ouve mais alto. É melhor pôr mais alto. Em todos os debates em que eu tenho ido ou que se tem feito, parece que o Concílio Vaticano II, ao fim e ao cabo, todos têm razão, no ponto de vista, as coisas que aqui se disseram, foi um confronto. Foi um confronto. Um confronto entre uma facção da igreja ou outra facção da igreja. Mas o concílio não foi para isso. Quer dizer, o concílio, de facto, e eu faço, a minha questão, e irei fazer, vai haver agora também uma dois dias, penso eu, sobre, na Universidade Católica, sobre o Concílio Vaticano II, que eu irei, com certeza, já recebi o e-mail. A mim fica-me sempre uma dúvida, o Concílio não foi convocado para isso, ou então, aqueles que convocaram o Concílio, provavelmente, não tinham essa percepção, que isto fosse um confronto entre duas facções da Igreja, que são Igreja, são ambas Igreja. E, portanto, o que é que tem, no fundo, o concílio a ver com a mensagem cristã, que é só uma? Portanto, a mensagem cristã, como o padre Vitor Pinto dizia, e com razão, a primeira ou a segunda coisa, era o amor. Mas o que é que tem a ver, afinal, a convocação, o que é que esperava a convocação do coisa, que não se reduz... e que está para além, ou devia estar para além, de um confronto. Essa é a minha dúvida. Eu gostava de... Outra pessoa tinha pedido que ela está ali em cima. O senhor e eu também queria... Aqui ao fundo, primeiro, mais duas questões. Vamos aliás, a senhora Alice Vieira, que é o seguinte. A senhora considera que o Concílio Vaticano II foi, digamos, um fado a dar Cristo na Igreja. Mostra ter um espírito, digamos, de abertura. Como é que consegue conciliar isso, estando ligada a um partido stalinista, responsável pela página mais negra da história de Portugal, que é a criminal da descolonização, e a económica do país, e depois espiado por um indivíduo que chegou a ser torturado pelo Stalin, um partido de alta intolerância, que era associado ao objeto. O partido não tem respeito pelo legado das humanas, há um respeito da vida. Como é que a senhora consegue conciliar isso, tendo em relação ao Dr. Miguel Silva, o senhor criticou um bocado a Igreja, fala-se contra a ascensão, mas não explicou porquê que a Igreja era contra a ascensão. E também não fala nas consequências da promiscuidade da libertinagem, que foi consequência dos grandes pratos ligados à contracepção e que hoje em dia está bem à vista. A violência doméstica é consequência da libertinagem da contracepção. O aborto, a matança de seres humanos, é consequência também da contracepção. Portanto, surgiram uma série de conflitos, aumentou-se o conflito entre as pessoas. Muito mais do que isso, de facto, é consciente, penso que está associado a um ato de inconsciência, com o fecho da descolonização, que foi um ato de violência inconsciência. Ok, muito bem. Eu peço desculpa. Posso ser uma coisa? Sim. Não, vamos, não, depois volta. Eu diria, eu vou. Eu peço imensa desculpa. O Padre Feitor Pinto também não pôde responder há pouco e, portanto, eu vou deixar a última pessoa fazer a intervenção. É a Mariana, é lá ao fundo. Mariana? É. Não, é. Não. Não. Sim, peço desculpa. Eu queria. Acho que um dos problemas que temos hoje em dia na Igreja é. tal apagamento das conferências episcopais, que deveriam ser a correia de transmissão do sentido das comunidades eclesiais dos seus próprios países, das suas dioceses, para o Vaticano, uma vez que é assim que nós funcionamos, não é? Portanto, eu penso que se não for resolvido o problema da responsabilização dos bispos das suas dioceses pela transmissão do sentido das suas comunidades para cima, para falar assim, penso que o problema da Igreja Católica se vai agravando, uma vez que o Espírito Santo sopra em Roma, mas sopra cá em baixo também, junto de todos nós. Portanto, tem que ser na conjunção destes dois caminhos, tem que se fazer a reforma da Igreja Católica, e sem isso não anda para a frente. Bem, João, para que é teu espírito? Eu gostava de dizer uma coisa que é muito simples. O concílio, no pensamento de João 23, foi um desafio ao adjornamento. Não está contra a Igreja, não está a querer uma Igreja nova, diferente. Não, a Igreja é única, é só a Igreja de Jesus. Simplesmente tem que se atualizar num tempo de brutal atualização. Pensem na década de 60. O problema todo dos colonialismos e das independências. O problema todo da música dos Beatles. O problema da conquista da Lua, da ciência. Quer dizer, houve uma série de movimentos. Eu tenho uma sorte fantástica. O feminismo. Eu tenho uma sorte fantástica de ter vivido já muito adulto e muito padre na década de 60. Para mim foi uma década fantástica. O maio de 68, quer dizer, foi uma década fantástica. Nessa década, a Igreja acordou também. Portanto, é o tal adjornamento. A Igreja diz, espera lá, está tudo a mexer. Nós também temos que nos mexer. E aí, não sei se foi o Espírito Santo, se foi o João 23. Não lhe vou dar o nome, está bem? Mas vou dizer, houve uma necessidade de adjornamento. Agora, qual é o nosso problema? E aqui eu colo ali com o vento. O nosso problema, sabem, não é só dos bispos quererem mandar mais ou não sei quantos. Não. O João Paulo II dizia isso num documento sobre a catequese, Catequese a Tradende, no número 43 e 44. Ele dizia assim: a maior parte dos cristãos adultos não passam de catecúmenos. Isto é dramático, sabem porquê? Porque como não temos a visão global do problema, porque nos falta uma catequese de formação ao longo de toda a vida, ai de mim se eu não estiver a catequizar-me, E a frequentar caminhos de catequese, ai de mim, de aprofundamento da fé cristã. Ora, a maior parte não, tem a quarta classe e não tem mais. Como é que depois intervém, precisamente, para corresponder aos apelos, aos tais apelos de renovação da Igreja? Daí, precisamente, nós temos o dever de aprofundar mais, de estudar mais, de refletir mais, de criarmos pequenos grupos ou grandes grupos que sejam capazes de refletir em profundidade para podermos manter o tal adjornamento. Adjornamento que demora, que não se constrói de um dia para o outro. Até porque as peças, falta-lhes muita coisa, não é? Automaticamente, eu não concordava com aquilo que aquela senhora ali ao fundo disse, a importância das conferências episcopais. Eu penso que a grande cadeia comunitária é o Papa e depois é o Bispo. A conferência episcopal não faz mais, não tem autoridade. Nem tem que ter, quer dizer, tem apenas relação de partilha pastoral para ver como é que se há de responder melhor num determinado território aos problemas pastorais que acontecem. Mas a comunidade é a Igreja Universal, a Diocese e a Paróquia. Essas é que são as grandes comunidades cristãs. Ai de mim se na minha comunidade eu não desse lugar aos leigos. Meus queridos amigos, eu tenho 430 voluntários a trabalharem comigo e preocupo-me porque se formem. E discordam de mim, eu tenho toda a alegria nisso. Estão aqui pessoas que talvez possam testemunhar isso. Discordam de mim, e que importância tem isso? Vamos conversar, vamos ver como é que vamos acertar melhor e depois em conjunto decidimos. Se nós tivermos leigos bem preparados, há de certeza que podem apoiar as estruturas diocesanas. São chamados também a participar nas instâncias superiores. Quer dizer, daí eu penso, eu fui durante 16 anos conselheiro, consultor do Conselho Pontifício para os problemas da saúde. Estávamos ali 40 pessoas, médicos, cardeais, simples padres, no meu caso, sei lá, enfermeiros, estávamos ali, 40 pessoas a discutir os problemas, com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Quer dizer, mas eram pessoas que estávamos preparadas. E, portanto, essa liberdade valia. Agora, será que nós temos nas nossas comunidades gente que é capaz, realmente, com toda a generosidade, contribuir para o tal adjornamento? Penso que é o problema da nova evangelização que passa por aqui. Muito bem. Não. Essa. Quer começar? Eu vou dizer muito pouco, porque o Dr. Miguel quer mesmo falar. Mas eu falo pouco, sim, também. Depois ainda dou uma palavra, gira só para comentar. Não, em relação àquela pergunta, para já, é muito bom ouvir opiniões diferentes, que é uma prova que realmente a tal tolerância está a ser exercida, e ainda bem que todos podem dizer o que querem, é uma virtude. Em relação a mim, exatamente à pergunta, a única coisa que tenho a dizer é que não é pelo facto da Igreja Católica de ter a Inquisição, não é pelo facto da Igreja Católica de ter apoiado quase todas as ditaduras que houve, não é pelo facto de tudo o que nós sabemos de mal da Igreja Católica que eu vou sair da Igreja Católica. E, portanto, essas coisas discutem-se e não se pode tomar as coisas que foram de um tempo, que não se negam, que se discutem, obviamente, que se condenam. Mas nós não temos a pagar o passado, nem o bom, nem o mau. E realmente eu estou aqui e sinto-me muito bem. Agora ainda há muito pouquinho tempo, até porque eu fiz um livro sobre isso, muito aniversário sobre a Inquisição, onde obviamente a Igreja Católica não sai muito bem vista. São tempos que já passaram, que nós discutimos, e é isso que é importante, é que se discutam, que não se neguem, mas o nosso caminho hoje é outro. E penso que estamos todos com muita força para que realmente existimos, tanto de um lado, tanto da parte da Igreja como da parte dos partidos e das políticas, não se repitam, mas o passado é mesmo isso, mas também para a gente estudar e para não repetir, muitas vezes, e por isso não me convivo perfeitamente na Igreja Católica e no Partido Comunista. Eu vou fazer uma... Estamos aqui, eu gostaria de estar, pelo menos eu, debaixo do espírito de João 23 e o diálogo, neste caso, entre as diversas tendências. Portanto, não vou responder tanto à questão da contracepção, como também não vou falar sobre a pedofilia na Igreja Católica e as causas e as consequências. Eu vou falar apenas sobre João 23. Em 45 e em 61. Bom, em 45 não era João 23, era o Bispo Roncalli. Quando de Gaulle entra na libertação em Paris, em 44, ele tinha jurado a si mesmo, Charles de Gaulle, que seria intransigente com a Igreja Católica Francesa, que na esmagadora maioria tinha apoiado Pétain em Vichy. O núncio era Valério Valéry, do Vaticano em França. E de Gaulle manda o recado a Pio XII dizendo: esse senhor não fica cá e os bispos franceses todos ou vão para fora de França ou serão presos. Isto passa-se em agosto de 44. Setembro, outubro, novembro. Pio XII faz nada. Chegamos a dezembro. Iria haver a primeira sessão em 45 de cumprimentos do corpo diplomático a de Gaulle. De Gaulle era, enfim, imaginam a importância que teria nessa altura, em janeiro de 45. Pelas regras do corpo diplomático, quem teria que fazer o discurso era o decano. O decano era o núncio. Obviamente, o Gol disse: este senhor não vai fazer discurso nenhum. Então, se ele não faz, faz o embaixador mais velho. O embaixador mais velho era o embaixador soviético. Portanto, o embaixador soviético é que iria cumprimentar as potências ocidentais pela libertação da França. Vejam bem, já estava a Guerra Fria, enfim, a dever, apesar da guerra formalmente não ter terminado, que o 12. Não nomeava anúncio. De Gaulle mandou o recado dizendo: há uma pessoa que eu viveria aqui com muito gosto com anúncio, que está na Turquia, que está na Bulgária. E veio Roncalli e em 3 dias passou por Roma, o secretário de Estado quis pôr um discurso nas mãos, ele disse: não quero este discurso. Chegou a Paris em 30 de dezembro, primeira coisa que fez, obviamente, dirigiu-se à nunciatura, lá dormiu. No dia seguinte foi falar com o embaixador soviético. Porque não era fácil, em 44. O núncio recém-chegado a Paris, no dia seguinte, foi falar com o embaixador soviético. Teve uma longa conversa com ele, fez o discurso. Toda a distensão foi conseguida, granjeou uma respeitabilidade enorme, que permitiu, em 61, mediar o conflito sino-soviético entre Gorbachev e Kennedy e impedir, porventura, uma guerra nuclear. E por aqui me fico. Antes do Paulo Pedro Pinto fechar, porque, sim, quer dizer mais uma coisa, Ana Vicente. Ah, não, eu já. A minha palavra é muito simples. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Paulo escreve aos cristãos de Gálatas e diz-lhes: tive que resistir a Pedro na cara. É verdade. Tive que resistir a Pedro na cara. Sempre houve na vida da Igreja opiniões diferentes. Sempre houve debates interessantes. E sempre houve apelos definitivos. E curiosamente, Pedro e Paulo, depois de discutirem a questão dos judaizantes, se era preciso ser primeiro judeu antes de ser cristão, se era preciso a circuncisão antes de ser cristão, Paulo era contra, Pedro era a favor. Debateram, conversaram, foram a Jerusalém e com o colégio apostólico decidiram que Paulo é que tinha razão. Era só isto que eu queria dizer. Tem que ainda tempo da pausa, não é? Agora é. Pausa, café. Agora temos um café lá. Paulo Luís, depois da manhã também, já.